Portal do Arrocha. Alô, galera de Barueri, aquele abraço do Playmanzinho, viu? Simbora, Arnaldo. Tamo junto, viu? O Playboyzinho. Alô, eu tô ligado só pra te dizer e eu tô dando queixa de você. Toda a delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Você deixa esse cara, é mesmo danada. Como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando. E a galera da Caju, só na voz comigo assim, tá bom? Meu coração é nos prisioneiros da paixão. Chup! Vem baixinho. Vamos beber que é mais difícil. Ele joga produções, aquele abraço, vira, abraço, vira, abraço, vira. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados. Você deixa esse cara, você deixa cada esse cara. Como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Joga baixinho que eu quero ver essa galera na Caju. Solta a voz comigo assim, tá bom? Oh, oh, oh, oh, oh. Mais alto! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado. Esse pecado é bandido, esse meu coração é dos prisioneiros da paixão. Show! Show! Playboyzinho.